sorte é a Deus louvar. Confio na graça e no fim, com Jesus no céu vou pra sempre morar. Não existe outro Deus, com seu poder. Sua graça é tudo que eu quero, seu amor me satisfaz. Eu ando guiado por ele, tenho paz. Não esqueço seu sacrifício, como foi pesada a cruz, descendo as trevas, morreu em 3 dias, com poder ressurgiu meu Jesus. Príncipe da paz é Jesus.